Houve um assalto no banco. E quando tudo terminou, estavam procurando o vigia. E o vigia estava lá num porão, trancado, morrendo de medo. E tiraram o vigia e perguntaram: mas por que você correu? Porque eu? Eu vou para a minha vida? Eu? Não, de jeito nenhum. Mas você não foi treinado. Ah, eu fui. Mas você não aprendeu a manusear essa arma? Ah, não sei direito, não. Eu nunca dei um tiro com ela. Eu vou. Você acha que eu vou arriscar a minha vida? Por causa de quê? Eu ganho tão pouco. Minha vida é tão... Mas você não presta para ser vigia, então. Ah, mas é a única coisa que eu sei. É a minha profissão. Não é a sua profissão. Que vigia é esse? Que vigia é esse? Eu disse outro dia aqui, quero convidar você de novo. Assista o filme As Crônicas de Nárnia. Há um momento em que o Pedro, que representa a igreja, tem a espada na mão, que é a palavra. Vem um demônio sobre ele. E ele apresenta a espada. E o demônio diz: você está achando que eu acredito que você sabe usar isso? Você está achando que... E ele... E aí, um dos servos do leão, que é o cordeiro, vai para defender o Pedro, e o leão diz: não, essa batalha é de Pedro. Tem coisas... que é eu e você, irmão. Não é o Senhor, não. Tem coisas que é eu e você. Não é na nossa força, não é na violência. Chega um outro momento lá na frente em que o Pedro está com a arma, a espada, mas ele já não suporta a batalha. E o leão aparece e declara: Pedro, agora essa batalha é minha. Aqueles demônios tinham falado lá para o leão morto: você achou que morrendo ia salvar todo mundo? É a história de Deus com a humanidade. Impressionante. Mas como fica claro que a batalha tem uma parte que é nossa. Eles foram da primeira vez. E quando no início do filme eu percebi que era isso, eu falei assim: Senhor, é isso. Eu passei o resto do filme chorando. E quando nós terminamos, o Rafa falou assim: Pai, é Jesus. E já fomos assistir de novo e eles foram vendo cada um dos elementos e entendendo o que é uma batalha. E aquela mulher que representa o reino das trevas disse assim: esse menino, ele pecou. O sangue dele é meu. E você, leão, não pode fazer nada, porque está escrito. Então o leão se reúne com ela e diz: eu morro no lugar dele. Aquele espírito maligno disse ao Pedro: você está achando que com força você vai conseguir me vencer? Você está achando que com conhecimento você vai conseguir me vencer? Você está achando que com todos os aparatos religiosos que você tem você vai conseguir me vencer? Não. Só uma forma de vencer. A Bíblia diz em Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra. Como é que eu e você vamos vencer, irmão, se a palavra não estiver em nós? E de uma forma tão abundante que todos os nossos atos, atitudes, reações, pensamentos, irmão, o diabo sabe quando os nossos pensamentos alteram o nosso corpo. Como um cão sabe se você está com medo, o diabo sabe se você está com medo. Está tremendo de medo. Está morrendo de medo. Não tem segurança nenhuma. Pode atacar. E há muito ataque maligno, que é só por causa do medo. Medo por falta do conhecimento da palavra do Senhor. Por falta da presença dEle. Diga comigo, eu quero. Um propósito para este ano. Inundar a minha mente. Meu espírito. Meu coração. Da palavra de Deus. Fecha os teus olhos, irmão. Existem dois objetivos muito claros nessa ministração. Primeiro, é proclamar que a partir de fevereiro nós caminharemos na escola de discípulos todo domingo de 10 ao meio-dia. E saiba que se você não se interessar, o seu lugar será ocupado por outro, que vai crescer, que vai se tornar sóbrio e vigilante, e que vai vencer. É perfeitamente compreensível que muitos irmãos terão algum empecilho real, e o Senhor providenciará outra forma de você continuar crescendo. Mas não precisa haver nenhum empecilho na sua mente, por nenhuma limitação, por nenhum raciocínio humano. Segundo objetivo muito claro dessa ministração é entendermos que o ministério da casa do oleiro é algo que Deus está colocando sobre nós. As peças vão se juntando. Aí um dia o Senhor vem e traz alguém oferecendo o imóvel, nos leva a adquirir o imóvel. O Senhor traz algumas experiências e estamos no meio de algumas batalhas com algumas vidas que já estão nos dando experiências e músculos. E o Senhor tem nos falado, é muito mais do que só um empreendimento lá, um dos ministérios, Casa do Oleiro, não, é a base de toda a obra poderosa do Espírito de Deus contra Satanás, que anda ao derredor rugindo como um leão. Crentes fortalecidos pela palavra, gente crescendo na palavra de Deus, mudando o comportamento, os pensamentos, as atitudes, as palavras, porque a mente está sendo inundada da palavra de Deus, tendo conhecimento doutrinário, conhecimento estratégico, conhecimento experimental com a palavra de Deus. Quero pedir que você esteja orando. E juntos nós vamos fazer uma só oração. Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu não abro mão por nada na minha vida. De nesse semestre, até julho desse ano, crescer no conhecimento e na experiência com a Tua palavra. De uma forma como eu nunca cresci em toda a minha vida. Não é só porque vai ter uma escola de discípulos. É porque eu estou me posicionando assim. Eu entendi que o Senhor me ensina a ser de sóbrio e vigilante. E eu vou ser. Eu estou dizendo sim ao Senhor. Não quero apenas contribuir ou ajudar na casa do oleiro ou trabalhar de alguma forma. Eu serei um servo do Senhor sóbrio, vigilante. Eu serei alguém que conhece a tua palavra na mente, mas conhece também no coração. Que conhece de ouvir, mas que conhece de ver também. E eu serei um instrumento teu aqui, nesta cidade, nesta igreja, na minha família, aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor me levar. Um líder poderoso do teu Espírito Santo para a obra do Senhor através de mim. Em nome de Jesus, se você concorda com isso, eu convido você a ficar de pé e dizer isso pessoalmente a Ele. sendo tua palavra, me coloco em teu altar, submisso eu me rendo, toma-me, Senhor Jesus. Nada pode impedir teu fluir, o teu fogo faça em mim tua vontade, eu me entrego, toca-me, eu recebo pedir.